Recomece tudo outra vez. Não olhe para trás. Esqueça o que passou. Não ligue se alguém te despreza e com palavras ferirem o teu coração. Se as lágrimas molharem o teu rosto, nas mãos Deus tem um lenço para as enxugar. Levante, dê a volta por cima. Você é vencedor, pois Deus te quer assim. Quando Ele assina, ninguém pode apagar. Quando Ele diz, está dito e assim será. A sua sentença, ninguém pode revogar. Passa o céu e a terra, mas sua palavra cumprirá. É advogado desde a fundação. Nunca ouvi dizer que perdeu em questão. Vai dar tudo certo. Jesus está bem perto. A bandeira da vitória te entregou. Você é vencedor. Irmãos, e lá na terra do Egito Deus o abençoou. Como Deus fez com Daniel cativo em Babilônia, diante do rei Belsazar Deus o exaltou. O laço que foi preparado para Mardoqueu, o próprio amor foi nele quem se enforcou. Meu Deus humilha e exalta, faz como Ele quer. Levante agora o teu tempo de cantar. Chegou. Quando Ele assina, ninguém pode apagar. Quando Ele diz, está dito e assim será. A sua sentença, ninguém pode revogar. Passa o céu e a terra, mas sua palavra cumprirá. É advogado desde a fundação. Nunca ouvi dizer que perderá.